controle, gol 1869. Poderia voar a presente de telefone? 69 autorizado, Léo. Telefone, 869. Gol na 645, no solo 36, diga direita, solo 211, boa noite. 1699, na escuta, doutor. Ô, Toyota 35, 6, 7, calma. Tá 35, 6, 7. Presidente 94, acione a identificação chegada válida para o nível 0, se quiser. Pesado alinhado do colapso 10, vento 150 graus, 109, azul 6999. A 3567 após a rolagem do azul ali, mantém, pista 10. Ali mantém após o azul, 3567. Eu mato 4, mantém chegado. 1919, decolada 40, controle 198, boa noite. 198, já monta base. Autorizado, papá, 9735, hotel 4-3, guardião 08. 340, saída da EL. 340 da EL, 1-9, 1-9. 3567, autorizado de decolagem, pista 10, vento 150 graus, 109. É 201, ali mantém tudo aí. A 3567 decolado aos 42, controle 198, boa noite. 198, boa noite. Controle, está 3567, já. Você para o controle? É o TAM 3567. Acabou de decolar agora. Solicita Elefa, da presença. 3567, contato radar, quando vê 360, fecho largo. É, só bateram. 3360, vai ser fechado. Caminhão 143, acione identificação, chegada bom. Fica para 4010, ajuste, fazer a. Xalé 6201, cruzado de colapso 10, vento 140 graus, 109. Xalé 3201. 3894, para 2010, ajuste 1095, autorizado a final ILS, passo estabilizado. Xalé 6201, decolado aos 45, controle 198, boa noite. 198, boa. Salvador, muito boa noite, Xalé 6201. Xalé 6201, contato radar, pro nível 360, saída da EL. 360, saída da EL, você vai de direto da EL? Autorizado da EL, lê da pós-mótima. Da EL, lê da pós-mótima, então, aqui na metro 201. Azul 6999, chame Recife 1251. Estabilizado, tanto TV 294. 294, chame Torre 1895. 295, boa, TV 294. 6143, 2 para 2010, autorizada sinal ILS, reporte estabilizada. 3894, boa noite, eu posso baixar o trabalho. Reportará 3894. Baixou e travou 3894. Fona. Mais ajuste 0 no 5, pouso autorizado, pista 10. Ascendente, plano 3894. Tem 1251. 251, boa. Estabilizado, zona reposta estabilizado, 6143. No solo 53, livre direita, solo 1, 2, 1, 1, boa noite. 2, 1, 1, boa, até 3, 1, 1. Utilizando o meio elétrico chinado 6143. China 6143, subitor Rio 9895. 1895, chama na chinada. Boa, o Chinano 6143, está estabilizado no meio elétrico da pista 1-0. Chinano 6143, ajuste 1-0 no 5, reporta baixar travado. Reportar baixar travado, 6143. Baixou e travou, 6143. Chinano 6143, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 129. Livre pouso na 10, o Chinano 6143. Chinano 6143 no solo 01, direita 1211. Só na direita 1211, Chinano 6143. 219, autorizado. Linha de decolar pista 10, vento 1 a 30 graus, 109. Decolada 1-1, controle 19-8, boa noite. 19-8, boa, 5-2-9. Controle Salvador, boa noite. Trip 5-2-9, passa o número 100 na árvore. Trip 5-2-9, contato radar na decolagem. Vigilância, foto nível 200. Ascensão 200, está livre das restrições da saída? Pode dar. 5219. Você ia coordenar após Arbós, Vamos, Conquista? Aguarde. Com 219 autorizado hoje para Conquista, os 219, obrigado. Decolagem autorizada, pista 10, vento no 30 graus 089. Azul 4206, boa noite. Faz a rolagem do gol em linha e mantém pista 10. 645, decolado aos 23, controle 098, boa noite. 098, boa noite. Por 645, contato com o radar, falei para o nível 360. 360, no 645. Azul 4206, autorizado decolar pista 10, vento no 40 graus, 099. Azul 4206, decolar 225, controle 198, boa noite. Boa noite, 198, 4205, 4206. Chama Centro Recife. 260 208. 260-208-209, boa. Senhor de Salvador, boa noite, azul 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, sai da PUCA, sobe ao 310, vigilante. Pouca, 390 de lá, tá pra 206. Salvador é o 42206. Quantidade de coordenar ao meu ponto de 022? Tá. 645 chama centro Recife, frequência 251, alterna 13395. Muito grato, o meu 418, 4206. Chama Centro Recife, frequência 12685, alterno 2545. Ativou na sua identificação. Chegada bomba, desse mantém a 4.000 pés. Ajustando 0 no 5.